Completo. Obrigado. No 4, autorizado, final pista no 0, reporte estabilizado, localizador. O atalho estabilizado, localizador, 7 no 4. Jet 6701, acione identificação, desça via mar e ajuste no 017. Mantenha a velocidade. Velocidade mantida, 1.0097 via mar. 6701, descendo para altitude. Segue as altitudes previstas na carta. Desce via, 6701.

0, desça para nível de voo 040, vetor radar para o sequenciamento. Faça a curva esquerda, voe para o 050. O seu limite é o curso do localizador. 040, descida autorizada. Curva na esquerda agora. Pro 050, limite ao lock, tá? 3520. Bom, no 05, está no nível 160. Está no 0. Reporte estabilizado no localizador 6701. 6701, vai chamar no localizador. Obrigado. Controle, boa noite. OTAN 3178, informação ECO. OTAN 3178, identifique, desça para nível de voo 050, a chegada Mário. Descendo para o 050, chegada Mário, OTAN 3178. Pro 060, o limite permanece o lock. 060, tá 3520. Quatro, solo 08, ao livrar táxi via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette 5, 714. 5, disponível 150, chama controle frequência 19935, 985, posa. Chegou no 805, identifique, desça para nível 060, chegada Mari. 060, ficou chegada Mari. O senhor deseja que reduza ou mantém 250? Pode manter. Mantém 250, 80. Só 3520, desce para 2000 pés, ajuste no 017. Mantenha a proa autorizada final ILS, visto no 0. Forte no lote. Frente da 3520, descida autorizada 2000 pés, no 017. Está autorizado ILS, da 10. Da 3520, reportará estabilizado. Salvador, gol 643, passe 200 para 100, com informação eco, 10 milhas de Alagoinha. 643, identifique, desce e mantenha nível de voo 050 na chegada Bonf. 050, chegada Bonf, 643, identificou. Prisão 78, faz velocidade. 78, 270 lá. Gente, mantenha a guarda para redução. Prossegue a descida via. Ajuste no 017, número 3, na aproximação. Ciente, 3178. Slide, visual. 701 no complete, final ILS, torre 1 no 86. 866, 701, boa. 877. Torre Salvador, web 6701, boa noite. Boa noite, WebJet 6701, no livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 049. Livre pouso 10, 6701. 643, controle. Na escuta, 43. Reduza para 2190. 210 nós, 643. Desça para o nível 070, chegada a Mari. 070, chegada a Mari, restrito na velocidade pelo centro em 2509. Sim, 2509. Sim. 3520. Meia dúzia de milhas para o externo, complete final ILS, torre 1186. 1186, obrigado, 3520. 7804. ILS, informe localizador. 2178, reportará. 7. Torre Salvador, tá 3520, boa noite. Final do ILS, tá 5 milhas para estar. Boa noite, são 3520, livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 04 nós. 0, pouso 10, tá 3520. Desça para 3.000 pés, ajuste 1.0.7. 3.000, 1.0.7, 1.8.0.5. De Salvador, chame de frequência 2.000.8. No 6.06, desse mantém o nível 0.50. 0.50, 6.06. Localizador visual, TAM 3178. E Passaduna, complete final ILS, torre 1186, TAM 3178. Obrigado. E43, vetoração radar para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Entra proa, limite ao localizador, 643. 805, desça para 2000 pés, ajuste 9097, informe o localizador. Ok, desce 2000 pés, 1097, câmera quando o localizador vai ser assim. Pista 3178, continue a aproximação aguardando pista livre. Gente, 3178. Solo aos 20. Ao livrar, mantém escuta táxi via Alfa Índia Gate 03. Alfa Índia para 03, mantendo sua escuta 3520. Pista 3178, livre pouso, pista 10, vento 170 graus 059. Pouso autorizado, pista 10, TAM 3178. 3 nessa proa, desce até 2000 pés, ajuste 1017. 2000 com 1017, 643 aguardando para girar para o localizador. Relativo. Localizador 805, complete final ILS, chame torre 1186. Completa, chama 643, esquerda pro 180, limite ao localizador. Esquerda 180, limite ao localizador, 643. 05. Boa noite, vão no 805, informa o número 2 para o pouso. Número 2, 805. E 43 para o localizador, esquerda pro 120, informa estabilizado. Ia dar 120, vai chamar estabilizado, 643. Foram 605, desça para 2000 pés, ajuste 10, 17, informe localizador, bono 606. Confirmando 606, para 2000 pés, informará localizador, 606. Sim. TAM 3178, solo 23, ao livrar, mantém escuta táxi via Alfa Índia Gate 02. Alfa Índia 02 na sua escuta, TAM 3178. 1896, chame controle, Salvador, frequência 1995, letra de vôo 50, chega na área, por favor. 1805, livre pouso, pista 10, vento no 60 grau 049. Livre e pouso, pista 10, 805. 96, informação, eco. Boa noite, 96, autorizado via chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1097, reporte localizador. Via 2102-1017, Gol 1896, reportará final. Localizador, Gol 643. 643, complete final ILS, chame a torre 1186. 86, boa noite. Boa noite. Baixado e travado. Boa noite, Gol no 643, informe número 2 para o pouso. Quente, aguardando livre pouso, 643. Igual no 606 passa a duna, complete final ILS, reduza para aproximação. Vamos tráfego 5 milhas à sua frente, tráfego da companhia. A final da 1-0, chame torre 1-1-8-6. Agente do tráfego, chamando 1862, obrigado. Boa noite, 2-2, eu vou na cruz do meu foco.